Atenção, machaiada. Presta atenção aí na frase da Helena Santana. A mulher nasce amando, vive chorando e morre perdoando. Já o homem nasce mentindo, vive iludindo e morre traindo. Aff, mas essa pisou na gente mesmo pra valer, hein? Ô, Helena Santana, tá revoltada com nós, é? Tá revoltada com a raça dos homens, é? Ah, mas também... Não, mas agora falando sério, viu? Falando sério, ela não tá totalmente errada não, viu? Eu sou, mas eu sei que ela não tá totalmente errada não, porque... Olha, isso é uma verdade terrível. Você tira gente boa, gente que realmente não é nada disso, né? Mas a grande maioria, infelizmente, é desse jeito mesmo, viu? A grande maioria dos homens realmente é desse jeito. Mas tem muito homem bom, muito homem direito, decente, distinto. Aí você vai falar, ah, é? Homem bom, direito, decente, distinto, já nasceu morto. Mas tem sim, mas existe sim, viu? Não fica aí também desvalorizando demais a nossa classe não, tá? Vamos trazer uma dobradinha agora, vamos? Vamos trazer Anne Marrai, Just Fall in Love Again. Depois é Delson Moura, Pelos Mares da Vida. Roda, menino! Dreaming, I must be dreaming. Or am I really lying here with you? Baby, you take me in your arms. And though I'm wide awake, I know my dream is coming true. And oh, I just fall in love again. Just it happens every time. And there I go, I just fall in love again. And when I do, I can't help myself, I fall in love with you. The way I hold you when the night just seems to fly. Easy for you to take me to a star. Heaven is that moment when I look into your eyes. And oh, I just os prazeres da vida e no abraço acolher o amor, jogar as sementes ao vento e colher a beleza da flor, deixar que os meus sonhos embalem à espera de um lindo amanhã, abrir as janelas da vida, ver sorrindo a esperança irmã, navegar pelos mares da vida, deslizando sem medo do fim, carregando em meu corpo a beleza e o perfume da rosa jasmim. Pisa firme a terra onde vivo, pés descalços dobrar-me ao chão. E num doce obrigado à vida, a fartura do trigo e do pão. Meu irmão, já é tempo de amar, de sorrir, de sonhar, de ser livre, enfim. Festejar a alegria da vida e acolher a bondade que Deus tem por mim. Erguer os meus braços ao alto, abraçar a ternura do céu, elevar minhas mãos na entrega, partilhando a doçura do mel. Pelo ar, pelo vento e o fogo, as estrelas e o amanhecer, e a coragem que anima meus dias, e o sol que ilumina meu ser. Meu irmão, já é tempo de amar, de sorrir, de sonhar, de ser livre, enfim. Festejar a alegria da vida e acolher a bondade que Deus tem por mim. Meu irmão, já é tempo de amar, de sorrir, de sonhar, de ser livre, enfim. Festejar a alegria da vida e acolher a bondade que Deus tem por mim. Rapaz, eu tô aqui pensando na frase da minha amiga Helena lá dos homens, né? Ave Maria, mas bagunçou a gente, hein? Colocou a gente lá embaixo mesmo. Nós estamos pior do que o Micuim. Você sabe o que é micuíno, sabe? Pois é. Então, nós estamos pior do que o micuim. Ô, doido! Olha, de vez em quando nós precisamos sacudir a árvore das amizades para caírem as frutas podres. Olha, outra aqui, ó. Essa aqui também é danada, viu? Meu amigo Vico Souza, menino! Sacudir a árvore da amizade para derrubar as podres. É, também faz sentido. Faz sentido, sim. Porque tem tanto amigo que a gente vai acumulando aí, né? Vai juntando amigo, amigo, amigo, mas de repente, né, não te acrescenta nada, é aqueles amigos que não cheira, não fede, ou então cheira e fede demais da conta, que já tá até podre. Então é bom sacudir a água para derrubar esses que não estão prestando mais. É o Mário da Silva Brito que eu acho que deve ser um escritor, esse Mário da Silva Brito. Ele é que é o autor dessa frase que o Vico Souza postou aí, é na minha linha do tempo. Obrigado, viu, menino? Um abração pra vocês aí, tá? E agora, quem canta, hein? Ah, rapaz, agora é a Ângela Maria. Será que eu sou feia? Não é, não, senhor? Então eu sou linda. Ai, você é um amor. Vixe, Maurício, desmunhecou desse jeito. Pra que tudo isso, Maurício? Se componha, homem, deixa de ficar com essa frescuragem toda, rapaz. Pronto, já agora. Pronto, gente, vamos rodar então. Ângela Maria, Garota Solitária, roda lá. Esta noite eu chorei tanto, sozinha, sem um bem. Por amor todo mundo chora, um amor todo mundo tem. Eu, porém, vivo sozinha, muito triste, sem ninguém. Esta noite eu chorei tanto, sozinha, sem um bem. Por amor todo mundo chora, um amor todo mundo tem. Eu, porém, vivo sozinha, muito triste, sem ninguém. Será que eu sou feia? Não é, não, senhor. Então eu sou linda. Você é o amor. Respondam então, por que razão eu vivo só? Ter um bem. Você tem o estilo da lua, que a todos encanta e não é de ninguém. Ah, eu tenho o destino da lua, a todos encanta.

Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Olha, ainda tem mais uma música pra rodar. É, tem aqui ainda uma música pra rodar, é a música do John Lennon. E depois dessa música aí, então a gente vai pra carta de destaque. Hoje é a carta da mulher apaixonada de um lugar qualquer da Bahia, né? Alô, mulher apaixonada de um lugar qualquer da Bahia. Já, já, menina, depois dessa música aí do John Lennon, eu vou trazer a sua historinha, viu? Eu abri a cartinha aqui, já li, já dei uma olhada. Pode até dizer, sim, é de Alcobaça, na Bahia. Era de Alcobaça, na Bahia. Então, já, já eu trago a sua carta, falou? Tá joia, menina? Beijão, viu? Aguarde aí. E olha, gente, vocês também, se quiserem participar do programa, fique à vontade, viu? Aqui, olha, para você participar tem duas formas. Através da caixa postal 0633, o CEP 71749-970, Brasília, Distrito Federal. Aí você coloca o nome do programa que você quer, né? E através do computador, através do site www.radioestudiobrasil.com.br. Falou? Isso aí, pode então participar que eu terei o maior prazer, o maior carinho de te atender, viu? Então roda lá agora, menino, John Lennon, Imagine, vamos nessa! Vamos ter que prontar o regaço desse trem. Menino, já tá preparadinho, não tá? Tá aí. Então, casca o dedo aí, solta a vinheta da nossa carta destaque de hoje. E agora, a carta destaque do ouvinte. Essa carta destaque é da mulher apaixonada de um lugar qualquer da Bahia. Diz assim: Maurício, tudo bem? Tá tudo bem, menina, graças a Deus. Olha, Maurício, eu sou uma mulher apaixonada e moro em Alcobaça, na Bahia. Eu tenho 26 anos e moro com um homem de 37 anos. Ele é dinamarquês e não fala quase nada em português. Mas a gente consegue se entender através dos gestos e não temos nenhuma dificuldade em saber o que cada um quer. Ah, isso eu tenho certeza que não, viu, menina? Olha, isso já pensei besteira, né? Já pensei bobagem. Ô, minha cabeça. Ô, cabeça. Você tá com a cabeça muito poluída, viu, Maurício? Mas vamos, deixa eu ler a carta dela. Desculpa aí a brincadeira, viu? Pois é, Maurício. Nós não temos nenhuma dificuldade em saber o que cada um quer. Eu já consegui descobrir muita coisa a respeito dele. E uma dessas coisas é que ele é ou já foi casado. Mas nada mais além disso. Eu já vi o passaporte dele e tem um carimbo que diz que ele tem visto permanente para entrar no Brasil. O que significa isso, Maurício? Eu não sei se ele tem filhos, se a mulher dele ainda vive, porque ele largou dela e coisas assim. Tem hora que eu fico um pouco preocupado em não saber mais coisas a respeito dele, mas pelo olhar e pelo modo como ele me trata, eu vejo que ele é um homem muito bom e que ele demonstra gostar muito de mim. Ele alugou uma casinha aqui em Alcobaça, bem pertinho da praia, e o que ele mais gosta é de ficar nu no quintal de casa tomando sol. Olha, Maurício, eu fico um pouco envergonhada porque tem alguns prédios aqui perto de onde moramos e alguém pode ver pelado, aquele brancão, né, todo vermelhão. Aí eu falo para ele colocar pelo menos um short. Aí então ele vai, me atende, né, coloca o short. Maurício, eu acho que estou apaixonada por esse homem. Basta ver ele com aquele corpo nu, já meio bronzeado, que me dá um calorão donado pelo corpo todo. Parece que ele faz aquilo para me provocar, viu? Porque logo a seguir ele me chama para deitar ao lado dele e aí é que eu me enlouqueço de vez. Menina, tu tá, olha, estranho aqui, tá começando a ficar quente, hein? Maurício, ele é um amante perfeito. Já tem 6 meses que estamos juntos. E eu fico preocupado porque eu não sei se ele trabalha em alguma coisa, o que ele faz para arranjar dinheiro para viver. E olha que ele gosta de viver bem, não é barato ter o padrão de vida que ele leva, não. O contrato que ele fez de aluguel com a imobiliária foi por 2 anos. E um amigo meu que trabalha na imobiliária, que alugou a casa para ele, me disse que ele pagou os 2 anos de aluguel adiantado. Maurício, será que se eu for na Polícia Federal, eles me dão alguma informação a respeito da vida dele? Ou você acha que é melhor deixar isso para lá e curtir a vida ao lado dele para ver como é que fica? O que sei é que eu estou cada dia mais apaixonada por ele e ficar sem saber as coisas me deixa muito agoniado. O que você acha que eu devo fazer, Maurício? Agradece sua amiga de Alcobaça, Bahia. Menina, esse negócio de não saber quase nada a respeito de alguém que a gente gosta é ruim mesmo. É porque são perguntas e mais perguntas que vêm à cabeça da gente, e pelo fato de não falarem a mesma língua, todas as perguntas ficam sem respostas, não é? Olha, agora uma coisa eu te digo. Não sei se procurar saber detalhes da vida dele através da Polícia Federal seja uma boa medida, não. Porque muita coisa pode estar também sem respostas. Quanto à vinda dele para o Brasil e com qual finalidade ele está aqui? Então isso aí são respostas que a gente não sabe, né? Agora, você, se bem que esse visto de entrada permanente aqui no Brasil, que ele tem, que você disse que tem, pode significar que ele seja de alguma embaixada. É porque apenas o pessoal de embaixada tem direito a visto permanente de entrada no país. Ou então ele é um da Polícia Internacional, da Interpol, né? Fora disso, não sei quem mais teria direito a esse visto, não. Mas realmente o problema da língua dificulta demais a compreensão. E é natural, né? É natural que você fique com a cabeça cheia de dúvidas. Olha, melhor seria tentar através de mímica e gestos, né? Gestos. E você fique com a você ficar aí com essa dúvida toda, então faça gestos para que ele entenda que você gostaria de saber maiores detalhes da vida dele. Olha, pessoas inteligentes como ele deve ser, por certo saberá te dizer muita coisa através dos gestos. De uma coisa, pelo menos, a gente já sabe, né? Que ele vai ficar por 2 anos aqui no Brasil, porque o aluguel já foi pago, não é? Nesse meio tempo, menina, é certo que ele vai aprender a falar muita coisa em português e vocês vão se entender bem melhor do que agora. Olha, se ele demonstra gostar de você e você também gosta dele, né? Pergunta se ele se importaria de um dia irem ao encontro de alguma pessoa que conheça o idioma dele e que fale português também, para tirar todas as dúvidas que você tem na cabeça, menina. Se ele não tem nada a esconder, por certo que ele entenderá e aceitará essa ideia, né, de ter um tradutor para vocês conversarem. Ah, peraí, me lembrei de um detalhe importante. Os computadores de hoje em dia têm um programa que faz a tradução imediata de qualquer idioma. Por que você não chama ele para conversar através do teclado do computador? Isso, menina. Aí você tecla, né? Você tecla em português e automaticamente já transforma no idioma dele. E aí quando ele teclar também, aí você já transforma em português. Pois é, menina, vocês dois não precisam nem de tradutor, nem nada. É tradução online, né? Então, menina, faça isso. Chama ele para teclar, aí você procura lá, tem aí nessa parte aí de tradutor, tem aí os idiomas todinhos que você pode traduzir na hora, pronto. Aí de repente você conversa com ele numa boa pelo computador, você vai ficar sabendo de tudo, não precisa nem de envolver uma terceira pessoa na história. Viu? Aí ficou muito fácil, não ficou? Ficou fácil. Faça isso, menino. Eu tenho certeza que vai acabar tirando um bocado dessa dúvida da sua cabeça, viu? Agora aqui na carta, né? Você fala que ele gosta de ficar nu com o corpo bronzeado e que você fica toda louca, não é? Então eu vou rodar essa música aí pra você. É a Maria Creuza que vai cantar, né? Vai dar certo com o que você escreveu. Da Cor do Pecado. Canta, Maria Creuza. Um abraço, menina! Este corpo moreno, cheiroso e gostoso que você tem, é um corpo delgado da cor do pecado que faz tão bem. Esse beijo molhado, escandalizado que você me deu, tem um sabor diferente que a boca da gente jamais esqueceu. Quando você me responde uma coisa com graça, a vergonha se esconde, porque se revela a maldade da raça. Este corpo de fato tem cheiro de mato, saudade, tristeza, esta simples beleza. Seu corpo moreno, moreno enlouquece, e eu não sei bem porquê, só sinto na vida o que vem de você. Este corpo moreno, delgado da cor do pecado que faz tão bem. Esse beijo molhado, escandalizado que você me deu, tem um sabor diferente que a boca da gente jamais esqueceu. Quando você me responde uma coisa com graça, a vergonha se esconde, porque se revela a maldade da raça. Este corpo de fato tem cheiro de mato, saudade, tristeza, esta simples beleza. Seu corpo moreno, moreno enlouquece, e Eu não sei bem porquê, só sinto na vida o que vem de você. Mas, rapaz, eu tava falando desse negócio tradutor aqui, da tradução online aqui do Google. É uma coisa fantástica. Eu não tava me lembrando desse detalhe. Meu Deus do céu, a gente conversa... Olha, eu tenho conversado com pessoas de várias partes do país, que eu não falo, né? Eu mal e porcamente falo português aqui. E tem alguma coisa a gente arranha de espanhol, alguma coisa de inglês, né? Alguma coisa de francês, mas coisinhas básicas. Aí de repente você pega, eu mantenho conversação com pessoas em chinês, em mandarim, em inglês, em espanhol, em alemão, né? Através desse Google Tradutor. Eu converso com as pessoas, eles escrevem em alemão e eu faço a tradução automática para o português, e escrevo em português que já manda a tradução automática para eles em inglês ou no idioma que seja o idioma deles. É fantástico, viu? É muito bom mesmo, acabou com esse negócio, não tem mais negócio de andar com dicionáriozinho na mão aqui, ó, passando folha por folha para tentar descobrir a palavra, para saber o que é. Agora você já sabe na hora. Opa, rapaz, vamos embora, Maurício, já tá na hora, ó. Beijão, viu? Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. Tchau, menino! Obrigado! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.